3, 2, 1. A Secretaria Municipal de Obras, através do setor de engenharia, está executando mais 5 obras no município, identificadas com necessidade pela Defesa Civil. Para sabermos mais detalhes, vamos conversar agora com o engenheiro Ricardo Duarte. Ricardo, quais são os locais dessas obras que estão sendo realizadas por vocês? Bom, Gil, com os eventos que aconteceram em janeiro de 2018, nós fomos contatados pela Defesa Civil para fazer os estudos, os laudos técnicos dos problemas de deslizamento, e nós identificamos aí 5 áreas que foram atingidas naquele evento. Dentre elas, na rua Anfilóquio Nunes Pires, na altura do supermercado Arker, tem uma contenção de encostas. Essa contenção será feita ali na margem do rio, né, onde houve deslizamento. Nós temos a contenção de encosta na rua Bonifácio Henschen, na Posa das Bier, na subida do morro ali, depois da Das Bier, quando começa a subir o morro, nós temos deslizamento e ali será feito um muro de gabião para contenção. E nós temos a rua Nova Biguaçu, que também teve um deslizamento, e nós vamos fazer todo o retaludamento, trabalho de terraplenagem, drenagem, enfim, para recuperar essas 3 áreas. Na rua José Schmidt Sobrinho, no Belchior, nós tivemos um problema que foi o arrancamento de uma ponte. Era uma ponte de madeira. Emergencialmente, a Prefeitura de Gaspar, na época do evento, colocou uma ponte de madeira nova, mas o problema é que isso é recorrente. Isso já aconteceu em 2008, agora vem acontecendo de novo, e foi projetada uma ponte, agora com estrutura metálica. Vamos levantar o grade da ponte, né? Ou seja, aumentar a passagem do bueiro, a quantidade de vazão de água vai melhorar. E nós temos uma situação que no bairro Gasparinho, nós tínhamos uma encosta onde tinham algumas residências e que elas foram interditadas pela Defesa Civil. Com a interdição, os moradores ficaram sem as suas residências e, através, via governo federal, foi adquirido a construção de 3 edificações, 3 casas novas que iam ser implantadas no loteamento Margem Esquerda, aquele loteamento aí nas proximidades do restaurante La Terra. Essas obras de contenção, além da Anfilóquio, são obras grandes também? Sim, são obras grandes. A Rua Nova Biguaçu seria a obra de menor impacto, porque ela vai envolver apenas terraplenagem e drenagem, tá? Ela não vai envolver nenhuma estrutura de contenção nova. Então, ela está orçada em aproximadamente R$ 115 mil, reais, da Rua Nova Biguaçu. Rua Bonifácio Henschen, o valor da obra está em aproximadamente R$ 565 mil, reais, e na Rua Anfilóquio Nunes Pires, aproximadamente R$ 530 mil. Reais. A ponte, que é a ponte da Rua José Schmidt Sobrinho, está avaliada em R$ 260 mil, reais, e as casas, as edificações, elas estão avaliadas em aproximadamente R$ 75 mil reais cada edificação. A empresa Ramos foi a ganhadora para a execução da obra da Anfilóquio. Essa mesma empresa realizará as outras obras? Não, Gil. A empresa Ramos, ela ganhou a execução das obras de contenção de encostas. Então, as 3 obras, da Rua Nova Biguaçu, da Rua Bonifácio Henschen e da Rua Anfilóquio Nunes Pires, a Ramos é a vencedora. Da ponte, lá da Rua José Schmidt Sobrinho, é a empresa VB Empreiteira, e as casas, elas serão construídas no padrão Fischer, daquela empresa aqui de Brusque, um sistema construtivo modular, tal. Então, é essa empresa que vai estar executando as casas. Então, são 3 empresas diferentes que estarão executando as 5 obras que foram listadas pela Defesa Civil e que foram angariados recursos do governo federal. Ok, Ricardo, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Gil, e até a próxima. Beleza.